liga, man. Esta é a cultura afro dreadlook. Cabelo duro enrolado, sim. Elementos da terra, já. Rastafari, man. Dreadlook balançar, essa onda vai pegar. É um grande vendaval que veio pra ficar. Dreadlook balançar, essa onda vai pegar. Um grande vendaval que veio pra ficar. Rasta é rasta, preste atenção. Rastafari é arte e som. Tempos atrás as críticas eram demais. Agora brancos e negros voltaram atrás. Tempos de Bob Marley, Rastafari. Ninguém esquece o encanto da pele. Branco de rasta, negro de rasta. Sem preconceito, dreadlook rasta. Reggae Olodum, sou o número um. Todo mundo curte sem problema nenhum. Cabelo rasta, rasta, sempre mais um. É a cultura afro, sempre mais um. Agora é sempre na moda, dreadlook rasta. Rasta é arte e a arte não para. Elementos curtem, vocês podem curtir. Ouçam esse som que pode evoluir. Dreadlook balançar, essa onda vai pegar. Dreadlook sempre rasta, Milton Nascimento, Djavan, Carlinhos Brown. É o Brasil, maravilha, que legal. É a essência de uma raça sempre destacando. Cabelo ras, rasta, pare sempre um chegando. Enrole todo o seu cabelo e faça todos enrolar. Seja o novo Rastaman, é só deixar rolar. Entre nessa, meu amigo, e faça todos invejar. Cultura afro, dreadlook, esta onda vai pegar, vai pegar. Basta tu querer enrolar. Rap Rastafari também veio pra ficar. Vai dar pé, todo enroladinho e muita fé. Elementos da terra traz a paz e muita fé. Vai dar pé, todo enroladinho e muita fé. Elementos da terra traz a paz e muita fé. Elementos da terra traz a...